Como não podia ser diferente, o nosso tema de hoje é que neste Natal, Natal é uma época de reflexão, ou pelo menos deve ser uma época de reflexão. E quando a gente pensa no Natal, todos nós sabemos o que é o Natal, mas cada um de nós tem às vezes uma concepção dele diferente, uma vivência dele diferente, pela forma como nós nos encaminhamos durante todos os nossos anos. Eu digo diferente porque todos nós sabemos que o Natal representa, nós comemoramos o aniversário de Jesus, a figura humana mais importante que passou no nosso planeta. Por isso que nós comemoramos. Mas a questão é, na questão da reflexão de novo, será que nós estamos comemorando esse aniversário de Jesus? O que representa esse aniversário de Jesus? Nós sabemos toda a história. Nós montamos um presépio dentro de casa, simbolizando o nascimento dele. Nós temos algumas tradições que nós ainda seguimos dentro dessa linha. Dessa linha cultural que nos foi passada. Mas na essência, o que, que nós estamos realmente cultuando? Se nós pararmos para pensar, dezembro talvez seja o mês mais agitado do ano. É o mês onde a gente corre para tudo que é lado, que a gente quer fazer tudo. É o final de ano, é as festas. E às vezes esse Natal ele representa uma festa, uma janta, uma reunião familiar, um feriado, as férias, mas ele não representa a essência da comemoração verdadeira que deveria representar. Então nós vemos essa agitação toda, nós andamos mais rápido em todos os sentidos, mais rápido numa direção que às vezes não nos leva a lugar nenhum, ou nos leva a um afastamento daquilo que de repente nós poderíamos estar buscando. Mais rápido no sentido de nos afastarmos mais das pessoas. Porque veja bem, o que, que acontece nessa época do ano? Nós pegamos e olhamos as estradas, abarrotada de gente correndo, às vezes com uma preocupação um pouco despreocupada, provocando situações indesejáveis. Nós vemos comemorações natalinas, que eu disse que são reuniões familiares, onde nós nos chateamos porque vai ter um parente na nossa casa, ou nós vamos na casa de um parente que a gente não gosta muito. Nós corremos atrás das lojas, desesperados. Esse fim de semana vai ser uma loucura. Atrás de alguma coisa, porque nós temos que comprar alguma coisa para dar, como forma de demonstrar, talvez, afeto, ou simplesmente um câmbio de comércio. Então, nessa festa que nós estamos às vezes provocando, nós estamos nos empenhando, correndo muito, nos agitando, nos cansando, e chegando no último dia nós estamos exaustos. Nessa festa que nós promovemos, festa de aniversário, falta o aniversariante. Ele não é convidado para participar dessa festa que a gente faz. Porque se ele fosse convidado, a gente faria essa festa diferente. Eu estava ouvindo hoje de manhã numa rádio uma pessoa falando de um trabalho que ele faz numa outra cidade, de fazem alimentos, né? Cozinham para distribuir para pessoas que não têm, pessoas que moram na rua. E dessas pessoas que moram na rua, todos nós temos já um julgamento sobre elas. Nós dizemos, são pessoas assim, assim, assim. Durante esse ano, teve até uma pessoa, vocês devem ter visto, vocês veem com frequência aqui na casa, uma pessoa que estava dormindo aqui na frente, ou lá em cima, ou aqui na frente, nessa porta maior. E algumas vezes nós conversamos com ele, e durante o frio do inverno ali, rigoroso, ela nos contava, né, que estava sempre com uma garrafa de cachaça junto dele. E ele nos contava que para aguentar aquele frio de noite, para conseguir dormir ali na rua, ele tinha aquela cachaça para ajudar ele. E esse cara falando na rádio hoje, ele disse, é muito mais fácil tu gastar 5 a 10 reais para comprar uma garrafa de cachaça para te esquentar, do que tu comprar um cobertor, que é mais caro. É muito mais fácil quando tu vai no mercado, tu comprar uma garrafa de 2 litros de refrigerante, do que uma garrafa de suco, que é quase o mesmo preço, normalmente é mais, mas vem metade da quantidade. Para nós que temos a condição de comprar, a gente às vezes opta pela coisa inferior. Imagina para quem não tem a opção e que essas pessoas estão então cozinhando para dar. E eu disse, a gente já tem um julgamento pronto sobre eles, normalmente pejorativo. Só que o julgamento que a gente tem não vai ajudar eles em nada. E nem a nós. Porque a gente lê frequentemente, repassa frequentemente a informação de que a gente só vai se desenvolver como ser humano ou ser espiritual, tanto faz, através do auxílio que a gente provoca. A tal da caridade, que ainda a gente está muito dentro da questão material. Mas perceber no outro uma fraqueza, uma necessidade que talvez a gente possa diminuir. Quando a gente fala de Natal, a gente fala disso. De repente, olhar e fazer alguma coisa. Então tem gente que às vezes sai pela rua distribuindo cesta básica, ou distribuindo comida, ou coberta, ou outras coisas. Porque esse momento a gente fica mais fragilizado e quer, de repente, talvez até se salvar. 11 meses, talvez a gente não consiga fazer alguma coisa mais concreta, mas naquele mês de dezembro a gente fica mais propenso a isso. A gente fala sempre do Luiz, ali de Caxias, que a gente, não nós, a casa, mas vocês também auxiliam, de todas as formas. O trabalho que ele faz durante todo o ano naquelas comunidades que ele atende. Quem já foi lá, ultimamente, ou quem foi bem no início do trabalho que ele fazia, que era um pouco diferente, era mais difícil, sabe do que eu quero dizer. É difícil que algum de nós fizesse o que ele faz. Porque é um trabalho que exige muita vontade, muita... Ele acredita no que ele faz. Ele acredita que aquilo que ele está fazendo é a coisa certa. Nós que participamos, a gente aproveita essa oportunidade que ele abre para nós, para dentro do Natal e nas outras datas, fazer alguma coisa. A gente aproveita essa oportunidade para puxar de dentro essa chance que ele está nos dando. A gente fala muito de oportunidades, oportunidades, né? Essa é mais uma. Mas, enfim, o Natal. Se a gente conseguir pensar nele, tentar, na semana que vem, naquela noite ali, colocar alguma coisa diferente daquilo que a gente vem fazendo todos os anos, Não que vocês já não tenham feito, né? Ou não estejam fazendo, mas acrescentar algo mais, no sentido verdadeiro. E, de repente, se a gente conseguir desfazer uma situação de relacionamento ruim que a gente tem, com vontade, com verdade, se a gente conseguir, numa oração, desejar para alguém que a gente sabe que precisa, um algo de bom, se a gente conseguir, dentro de nós mesmos, na questão dos nossos sentimentos, nos tornarmos mais abertos, mais receptivos, mais atentos com tudo que acontece ao nosso redor, talvez a gente consiga, no final dessa noite, se sentir mais aliviado, que às vezes é o que nos falta. A gente chega no final do Natal e a gente às vezes não tem a paz que a gente gostaria de ter. Porque lá dentro a gente às vezes sabe que faltou alguma coisinha. Nesse corre-corre que foi todo ao meu redor, faltou uma coisa de olhar para o lado, tentar perceber aonde existe uma necessidade e aonde eu posso fazer alguma coisa para amenizar. Então fica uma mensagem, primeiro de reflexão, que a gente possa repensar os nossos natais, o que a gente pode trazer para esse de novo, se não der para esse, para o próximo. O que a gente pode mudar, aquilo que a gente realmente precisa. Então, Feliz Natal para vocês.